Acorda, cara, acorda, Cristo, a verdade, a verdade. Acorda, cara, acorda, Cristo, a verdade, a verdade. Acorda, cara, acorda, Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Velocidade da luz, a bala tá indo de encontro. Alma cativa jogado no beco, sujo de lama alvejado no peito. Por causa das rinchas, sofrimento, causa impacto pra quem não conviveu com a onda. Indo de mal a pior, cê tá o aço, na real sai que sangra. É complicado viver num lugar onde a terra é sem lei. Eu morro em justiça, mente vazia, tristeza e dor pros pais de família. E tudo se fecha pra nós, é orgulho romper com as barreiras de novo. Mostrando diversificados maneiras de sobreviver no mundão. É bem louco, é nós aqui de novo. Bíblia embaixo do braço, em cima do palco, sei que é pouco, mas o muito que posso pra Deus eu faço. Minha alma livre, meu som não troco nada nesse mundão loucão. Nosso Deus é infalível, libertação, bandidão. Estilo de crente, peso nervoso, assim que é até o fim. Júnior Negão, a carreira prossegue em nome de Elohim. As treta fuleira por nada, amizade acaba na pilha das fitas erradas. Independente do berço, a salvação te espera, acorda, cara. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Realidade do não, não se entregue pra escuridão. Será que toda essa guerra vai acabar, irmão? Conflito distante daqueles que não querem enxergar. Governante, será que um dia tudo isso vai mudar? Risada sem motivo, falsidade do inimigo. Eu digo, sem emprego na pedra, se entrega pro perigo. Desde o berço já pagou o preço em leite na mamadeira. Cresce longe do pai, catando lixo na feira. Bom advogado, falso certo, vira culpado. Assalto, dinheiro, grande pesadelo pro acusado. Senhor, que falou, pedófilo, mata pelo amor. Cancar, suicida, se joga pela doutrina, é o terror. Quem planta o mal, paga com a vida no funeral. Patrocina a guerra, anda com carro blindado na moral. Jesus chegou pelo sangue derramado, ele pagou pelos pecados da humanidade. Você suportaria a dor? Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo, a verdade, que não morre, ele está aqui. Cristo,